o Bragantino vai chegando, bola pela meia do Hurtado, tabelinha, chegou a bola, oportunidade pro gol, gol do Bragantino. Arthur recebeu na grande área, detonou com o pé direito no ângulo do Marcelo Lomba, aos 47 minutos e meio, Arthur marca. E essa campanha do Inter é uma campanha, que eu vou dizer aqui, uma campanha medíocre. O Inter cumpre uma campanha medíocre no Campeonato Brasileiro de Futebol. O Arthur está marcando para o Bragantino, Taigor Junk. E a justiça está sendo feita no jogo, Serginho. Essa atuação medíocre do Internacional em uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro não poderia terminar sem uma derrota. E é isso que acontece em Bragança Paulista. O Arthur Henrique domina a bola de frente para o Moisés, encara o marcador após a defesa do Internacional bater cabeça, ele dribla o Bruno Mendes e aí chuta de perna direita, sem chances alguma para Marcelo Lomba, no ângulo do goleiro do Internacional. 1 a 0 Bragantino no apagar das luzes. Para fazer justiça, o Inter precisava perder o último jogo.